Conta a história que dois amigos viajavam pelo deserto e em um determinado ponto da viagem discutiram, sendo um deles esbofeteado, ofendido e sem nada dizer, escreveu na areia: "Hoje meu melhor amigo me bateu no rosto." Seguiram e chegaram a um oásis, onde resolveram tomar banho. O que havia sido esbofeteado começou a se afogar, sendo salvo pelo amigo. Ao se recuperar, pegou um estilete e gravou em uma pedra as seguintes palavras: "Hoje meu melhor amigo salvou a minha vida." Intrigado, o amigo perguntou: "Por que depois que te bati, você escreveu na areia e agora escreveu na pedra?" Sorrindo, o outro amigo respondeu: "Quando um grande amigo nos ofende, devemos escrever na areia, onde o vento do esquecimento e do perdão se encarregarão de apagar. Mas quando nos faz algo grandioso, devemos gravar na pedra da memória e do coração, onde vento nenhum do mundo tem poder de apagar."